願いします。 マウントレーズバンクセクションも。 Tango Alfa Quebec, voe Duna Delta 2000, reporte LS. Descendo 2000 pés na proa de Duna, autorizado LS para 190 Tango Alfa Quebec. 884, reporte localizador. Localizador com a pista vista, 884 da Gol. 884, torre 1895. Confirme a frequência da torre. 118 decimal 95. 895, bora. Boa noite, Gono 884, estabilizado, baixar travado e NL. Sim, continua a aproximação, aguardando a transmissão de pouso 84. Aguardando pista livre, 84. Foi 84, na Gol, autorizado pouso, vem Antônio 00 graus 89. Livre pouso, Gol no 884. do Web 6722, boa noite com a Sierra. Web 6722, desça 2000 pés, chega da Maria, ajuste no 0111. 10011, descendo para 2000 pés. Confirme. 6722, eu posso acessar 2000, livre das restrições? Livre de restrições, 6728. Obrigado. Desliga direita, chama 129, senhor. Direita 219, 1834. Salvador, gol 1884, boa noite. 1884, boa noite, Persiga via Alfa Juliette, por favor. Alfa Juliette para nós, gol 1884. O portão 1884, portão 9. Portão 9, gol 1884. Responde, controle 19.8. 340 autorizado, decola da 10 pública da curva direita, executando da Elton de São Leda. Tango Alfa Quebec estabilizado, curto localizador. Chame a torre, 198 decimal 95, Tango Alfa Quebec. 2895, Tango Alfa Quebec. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Tango Alfa Quebec, estabilizado ILS X-Ray da 10, baixar travado, desova a pista, Tango Alfa Quebec. Aqui seja, pousando 017. Confirma para o Tango Alfa Quebec? O senhor vai pousar a pista 017. Pista 10, senhor, Tango Alfa Quebec. Ok, está autorizado então o pouso, vento 100 graus, 10 nós, cheque o trem. Autorizado o pouso, pista 10, trem baixado e travado, Tango Alfa Quebec. Além do solo aqui no chão, escrito o número do gate, qual é a outra informação que a gente tem, hein? Porque aqui no 9 está tão apagado tudo aqui, quem é de fora não consegue adivinhar. Eu confirmando 9849 informação que a gente tem a informação aqui do só do sistema que aparece pra gente, que é o relacionamento com a companhia do portão. Essa questão aí do portões, que é uma coisa já em Salvador costume, já que às vezes não tem nada, só apagado aí. Acho melhor o senhor checar com essa era, ok? Numeração, sinalização aqui do pátio é muito deficiente, ok? Não tem nada que a gente visualize o pátio, o número do gate, ok? Tem. 137, chamou pronto? Afirmo, pronto, pushback de funcionamento, tá 3137. Portão 4, 3A, taxa. Chamarada 3137. Tango Alfa Quebec, solo 1, meia direita, 1219 solo. Direita, 1219, Tango Alfa Quebec. Salvador, boa noite, papá. Kevin, confirme o destino de estacionamento. pátio 5, hangar IPTA. É, pátio 5, Alfa, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Táxi via Alfa, repórter da Juliette, Tango Alfa, Quebec. Salvador, gol 1613. Terra. Estabilizado, L. 6722. Cópia, Brasil. Salvador, Brasília, 360, rota Pisolo no 7. Decola no 0, curva à direita. Subida Arbon. Elefa, receptor via. 5435 transponder. Controle 698. Confirma transponder. 4-3-5, 5-4-3-5. Autorizou Brasília 360, na escola da Pistão 0, com curva direita, na Rambo, Elefa, apresentou com 7, no dia, aciona 5-4-3-5, 19-8, ao controle, a gol, com 1-3. Correto, 0-3, chame o controle, no posto de salário. Juliette, parte e reporta na Lima. Juliette, parte e reporta na Lima. É, confirmadamente, é frente para Lima, correto? Isso, você vai prosseguir agora em frente. Vai posicionar todos os gates do pátio principal e atrás, na retaguarda do gate 10 a 11, tem a táxi em Lima. Para o seguinte, igual para Quebec. Para o táxi, o TAN 3137, a bordo 1137, alterna Campinas, autonomia 3:40. Vá táxi direita, Índia, 1895, no ponto de espera com a torre, 1011, ajuste. 1011, direita, Índia, no ponto de espera, torre, 1895, na 3137. Quebec, para prosseguir Lima, após direita na Mike e reportar na Quebec para o cruzamento da pista. Lima, direita na Mike, reporta na Quebec para cruzamento da pista do Alfa Quebec. É 728, solo 22, direito, 1219, solo. 219, direito, solo, 672. O 3137, quando pronto, alinhado, livre decolagem, vento 100 graus, 109. Decolagem autorizada, está 3137. Web 6728 liberou. Bem-vindo, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 7, eu estou em frente até BTA, onde vai estacionar. Bem-vindo a Salvador, boa noite. Eu vou sair estacionar. A 728, ingresso a Juliette, portão 4. Sou em Salvador, boa noite, TAM 3137, cruza 1800. Contato radar, Subo 340. 340, 3137, quando possível, prova de Tael, Leda. Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, 3137. Fumaça 01, controle. Chame agora o Centro Recife, frequência 1251. O 37 só decolagem com os 2000, controle 19 só 8. Confirme. Uno, três, três, decimal, nove, cinco.